homem novo veio da mata de armas na mão. Não é soldado de profissão, não é soldado de profissão. É guerrilheiro na sua aldeia, a mãe o diz. De uma fazenda faz um país, de uma fazenda faz um país. Colonialismo não passará, imperialismo não passará. Veio da mata um homem novo, do Empedrá, do Empedrá, do Empedrá. Namíbia quente vai despertando da areia ao mar. Agora ou nunca não há que errar, agora ou nunca não há que errar. Foi em fevereiro, no dia 4, 61. Angola existe, povo há só um. Angola existe, povo há só um. Colonialismo não passará, imperialismo não passará. Veio da mata um homem novo, do Empedrá, do Empedrá, do Empedrá. A cor da pele não é motivo para distinguir. Angola nova só há que unir, Angola nova só há que unir. Se novos donos querem pôr tronos no teu país, de um guerrilheiro faz um juiz, de um guerrilheiro faz um juiz. Colonialismo não passará, imperialismo não passará. Veio da mata um homem novo, do Empedrá, do Empedrá, do Empedrá. Olha o caminho da Polisário de Zimbábue. África toda, levanta-te, África toda, levanta-te. Se novos donos querem pôr tronos sobre o teu chão, por cada morto nasce um irmão, por cada morto nasce um irmão. Colonialismo não passará, imperialismo não passará. Veio da mata um homem novo.